disse que meu coração é de papel. Não brinque com meu interior. Camarão que dorme, a onda leva. Hoje é o dia da caça, amanhã do caçador. E camarão que dorme, camarão que dorme, a onda leva. Hoje é o dia da caça, amanhã do caçador. Diz Zeca Pagodinho. Não quero que o nosso amor acabe assim. Um coração, quando ama, é sempre amigo. Só não faça gato e sapato de mim, pois aquele que dá pão também dá castigo. Só não faça gato e sapato de mim, pois aquele que dá pão também dá. Não pense que meu coração, não pense que meu coração meu sentimento com desdém. Enquanto bem existir, o mal tem cura. A pedra é muito forte, mas tem um porém, meu bem. A água tanto bate até que fura. A pedra é muito forte, mas tem um porém, meu bem. A água tanto bate. Não pense que meu coração, não pense que meu coração é de papel. Lembrei.